haveres de encontrar. Terei prazer em vir tomar chá. Estou no lado, estou no sítio. Ou mesmo a dividir, estou no poço.